parada não tá nessa clave. Meu cerebelo não passa de uma cápsula. Minha pineal, minha válvula de escape. Escape quem puder, holocena pra antropocena. Humanidade de macha ré. O sarcasmo de quem achou deboche. Nossos próprios lobotômicos também são meros fantoches. Vai que tamo na rabeira de uma água viva. Na passagem hexagonal de vidas repetidas. Olha fotográfica, calculando o holograma. Grafitando um gráfico, queria montar uma gráfica pra transfundir antimatéria e imprimir uma África. Entender que com calor precisamos de um outro ático. Submesso, mas submisso me ensinou que meu ofício é o lado inverso. O meu cerebral, minha aurora, boreal, boreal, aurora. PJ Dom e eu numa onda sonora. Do pico, pito, petisco, perigo. Prestígio, domínio do fogo, eletro, conspiri. Do penetro, bota o padal, pinote. Vai fazer a porção do seu pote, riqueza do arco-íris. Existe em seu cordão fluídico, não. No cordão de ouro ou prata, acorda meu chapa, coração, auxílio, ritmo. Eu, um malabarista cósmico, com flocos de energia cósmica. Sem tópico, código dessa ilusão de ótica. Com futuro próximo, inóspito, fora da órbita. Vivendo uma incógnita, intencionando na órbita. Escolhi que a tropa do Gush pra meter umas track teletransportando tipo Gush nos buracos de minhoca. Só já saberá o que posso. Somos um cosmo extraído do macrocosmo. O que é nosso, ninguém vai nos tirar. Acredita em mim, vim pra ser livre, por isso me jogo. Quero logo entregar o castelo da minha rainha. Vim pra repassar o amor e dessa missão eu não troco. Meu horóscopo sempre foi o meu pensamento. Atento pra não apagar como um palito de fósforo. Coach, faz o bobo por pena de morte. Lagado e solto, sem treva da sorte. Te peguei emprestado, abuso do Jack Sparrow, que só apontava pro norte. Expectativa lírica, adicione uma ficha. Um dreadlock, cachorro solto, caramujo fosco. Humildade pra chegar, toca em troco na rima. Suto, vulto, glute, bandana e capuz. Vagabundo, grande troia cósmica. A procura dessa luz, se despiro de luz. Se fez essa ilusão de ótica. Sabendo e sentindo a sacada surgida, sábia, Tex na Arábia. Síndrome que ensina, indo que é normal. Contemple a magnitude, eleve espiritual. Aponta consequências, constrangimentos e capacidades de um alimento. Probabilidade, sem calamidade, de propriedade, nem por pensamento.